Bem, meus amigos e irmãos, eu vou continuar aqui com o Apocalipse para os simples. Não cabe no programa, a gente tem que dividir. E vocês vão prestando atenção, porque eu espero que esse conhecimento esteja fazendo bem às almas de vocês, que o Apocalipse era considerado uma coisa proibitiva ao entendimento comum das criaturas humanas. Por exemplo, depois de uma reunião que eu tive aqui, na sucursal Rio, da Legião da Boa Vontade, eu saí para jantar. Então nós encontramos um senhor que me reconheceu e falou: "Ah, seu pai, eu tenho visto o senhor de madrugada, ouvi de madrugada." Eu disse: "Ah, é? Nossos programas estão de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E eu estou gostando demais do Apocalipse para os simples." Digo: "O senhor está ouvindo?" "Estou." "O senhor, eu estou conseguindo me fazer entendido?" Ele disse: "Sim." Eu ia perguntar para ele: "O senhor está entendendo?" Aí seria uma deselegância. E a pergunta certa é essa: "Eu estou me fazendo entendido?" Ele disse: "Sim." Eu disse: "Ó, meu amigo, o senhor está me dando uma satisfação muito grande. Eu estou vendo que o nosso esforço não está perdido. O senhor está assistindo. Assim como o senhor, muita gente." Disse: "Claro." Aí falou que a mãe dele, Rita de Cássia Figueiredo, legionária desde o princípio, até coloquemos o nome dela na corrente de preces. E o nome dele é João Batista Figueiredo. Até eu brinquei: "O general?" Ele disse: "Não, João Batista Figueiredo só." Ele disse: "Então é homônimo, está faltando Oliveira." Mas é uma satisfação a gente ver que o nosso esforço de explicar o Apocalipse aos simples está dando certo. E é justamente quando surge a geração dos Paulos, a terceira geração da religião de Deus, que eu já venho anunciando que a tarefa é esta, porque em Divinópolis, há alguns anos, eu li aquele capítulo do Evangelho de Jesus, que é o décimo de Lucas, em que Jesus manda 70 irem pregar. Diz: "Esta é a missão dos jovens da religião de Deus, pregar." Porque se a legião da boa vontade cresceu com as suas obras sociais, foi por quê? Eu peguei a fórmula urgentíssima, quer ver aqui, por favor, o livro de Deus? E apliquei na legião da boa vontade a fórmula urgentíssima. Cujo espírito está naquela passagem do Evangelho de Jesus, lá no final do Sermão da Montanha: "Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas." Surgiram tantas creches, tantas obras sociais, e eu pensei: "Meu Deus, eu não quero que o pessoal se empolgue pela consequência. Todos têm que estar atentos à razão disso. A causa do sucesso é a pregação espiritual. Eu não posso permitir que a turma inverta as coisas." Quando Jesus fala em boas obras, são principalmente as obras espirituais, aquelas que promovem a reforma do ser humano para sempre. Um dia, mais tarde, haverá creches, sim. Mas não terão surgido por causa de os pais serem tão pobres a ponto de não poderem deixar alguém tomando conta dos seus filhos. Ou tão pobres que a mãe tem que sair para trabalhar compulsoriamente. Porque quando uma mulher sai para trabalhar por vocação, vá lá. Aí a coisa já foi tramada no mundo espiritual. Então já vai dar tudo certinho, que foi planejado lá. Mas quando isso é provocado pela má administração das nações na terra, das sociedades na terra, aí é uma coisa kármica, mas kármica no sentido de punitiva, aí é uma tristeza. E o mundo vai sair desse estágio de orbe de punições e vai ser elevado à categoria de planeta de regeneração. Haverá creche, sim, mas não nesse sentido. Bota meu filho ali, se eu tenho que deixar ele amarrado em casa. Como do lado da supercreche Jesus, havia uma criança de 3 anos, que a mãe deixava presa, coitada. Deixava a comida pertinho, era como se fosse um bichinho. E a criança está na supercreche. Bom, já se passaram alguns anos, talvez esteja até na escola, mas a LBV fez a sua parte. Para trazer uma mensagem pedagógica vinda do espaço para os pedagogos da Terra. Porque aqui, no versículo 20 do capítulo 9 do Apocalipse de Jesus, quando toca a sexta trombeta, diz aqui no versículo 14, a qual dizia ao sexto anjo, a voz, que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Onde se encontra o rio Eufrates? Lá no Oriente Médio. Corta justamente, e aqui não vai nenhuma insinuação, o Iraque. O Eufrates corta o Iraque de cima a baixo. Bom, diz aqui que 1/3 da humanidade será consumido. A terça parte dos homens, quer dizer, dos seres humanos. Então vem uma destruição sobre a Terra aí, vai ser uma coisa tremenda. E ainda depois vai sobrar 1/3 que também ainda vai receber o seu prêmio. Depois o 1/3 final ainda vai passar por tormentos terríveis. Então vamos lá. Versículos 20 e 21. Vamos ver que o pessoal que sobrou, como se vai comportar. Ao final dessa leitura vocês veem por que é necessária tanta coisa aparentemente terrível na Terra. Porque os seres humanos, nesse estágio que estão, só vão mesmo pelo sofrimento. Versículos 20 e 21 do capítulo 9 do Apocalipse de Jesus. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Eles não se arrependeram das barbaridades que estavam cometendo. Para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Bom, os ídolos nós já sabemos, de barro, de pedra, de ouro, aquela coisa toda. Mas geralmente as pessoas passam por cima da citação dos demônios, está aqui, ó. E os outros homens, e as mulheres, é claro, homem aqui significa gênero humano, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorar os demônios, e vai por aí, em seguida vem os ídolos. Que demônios são esses? Quem é que vai matar essa charada? Alguém quer falar aí? Hein? O Mário Augusto está dizendo a maldade humana, sim. Mas o que mais? Quem? Fala, Maria Helena. A ignorância fala, não, são demônios. Vocês não acham que na humanidade há muitos ídolos de carne que são adorados pelas multidões e não passam de obsessores, que estão desvirtuando os povos, que vão ter que reencarnar para se corrigirem? Perceberam que são esses demônios? O pessoal pensa logo que são os espíritos obsessores na Terra, que vêm invisíveis agir em cima das pessoas. Não. São muitos obsessores reencarnados, que estão com grande projeção no mundo, arrastando a humanidade para a destruição, juntando todos para a batalha final num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Hoje, o que, que os meios de comunicação estão ensinando? Alguns até já estão se preocupando, porque estão vendo que está indo demais a coisa, e vai desabar nas suas cabeças toda essa barbaridade que eles promoveram. Vocês às vezes ficam bobos, é violência demais. O camarada tira de metralhadora pelo lado do carro e faz outro carro capotar. Eles são anjos que estão. São por acaso os anjos que estão promovendo essa depravação do caráter das pessoas? Isso é trabalho de anjo ou é trabalho de demônio? É trabalho de demônio. E eles estão aqui na sexta trombeta sendo denunciados. Todos esses que promovem tudo que é prejudicial ao ser humano são espíritos atrasados. Estão em plena atividade no mundo. Entendeu, Conceição? Então, por que nós temos que correr com as nossas publicações em língua estrangeira? Para publicar interpretações como essa que eu estou fazendo aqui agora. Que ninguém ainda falou. Inclusive que tem medo de ferir. E deixa a humanidade acabar ferida. Vejam vocês que a sexta trombeta anuncia a guerra. E pestes e doenças de tudo quanto é jeito. Exército de 200 milhões de cavaleiros. Vocês veem que há um intervalo grande entre a sexta trombeta e a sétima. Eu já mostrei a vocês que sempre que chega um momento grave no relato do Apocalipse, vem uma guerra, vem isso, vem aquilo, Jesus dá uma parada na narrativa e entra com um versículo que é sempre anterior ao fato principal, como no caso do Armagedon, e diz: bem-aventurados aqueles que vigiam, etc, etc, que eu virei de repente sobre vós. É como a nos alertar. Então, se no Apocalipse ele faz essa antecipação, é porque na vida humana, na vida política, na vida religiosa, econômica, na vida dos povos, na vida social humana, ele também realiza isso e fez com a religião de Deus, e fez com a legião da boa vontade, e está fazendo com o Apocalipse para os simples. Por quê? Vocês entenderam o que eu disse? O Apocalipse para os simples é uma antecipação e é um aviso para vocês que a coisa vem ali, porque o Apocalipse para os simples começou a ser dado à beira da entrada da década de 90. Os legionários não serão apoiados de surpresa, então a gente tem que contar com o grande amigo Jesus, que ele não nos permite ser apanhados num repente. E essa prova está no Apocalipse. Ele vem e anuncia antes. É que as folhas aqui são tão fininhas. Deixa eu ver uma coisa aqui. Está aqui, ó. A comprovação do que eu estou dizendo e que vocês, muitos já sabem. Vem aqui o capítulo 16. E a partir do versículo 12, há o relato de uma das piores passagens da história humana em que vocês todos vão viver. É bom se acostumarem a sobreviver com pouco. É bom se acostumarem a tirar água de pedra. É bom se acostumarem com o que pode ocorrer de pior. Não ficarem doentes, mas estarem atentos, como atentos estiveram os irmãos de Jerusalém, quando os romanos cercaram a capital dos judeus, e os cristãos se lembraram, mas Jesus disse que haveria um sinal para a nossa fuga. Podem até ver aí, o Jesus está chegando, daqui. Deixa eu ver, porque aí eu leio conforme daqui, o escrito. A colheita é obrigatória, a escritura não pode falhar, o sinal para os fiéis, está aqui. Assim como os cristãos daquele tempo acreditando em Jesus, sobreviveram e conseguiram escapar daquele cerco de Jerusalém? Por que que nós, se observarmos os sinais de Jesus no Apocalipse, não sobreviveremos? Já pensaram nisso? Será que eu estou escrevendo tanta coisa em vão? Mas a minha obrigação é escrever. Então apliquem no Apocalipse, que eu estou me esfalfando, para deixar bem simples para vocês, essa passagem dos acontecimentos anos após a volta de Jesus ao mundo espiritual. Jesus morreu nada, ressuscitou, mas ele deixou um aviso para aqueles que confiavam nele, como nós confiamos. Todos os sinais, está na página 8, e Jesus está chegando no número 15. Todos os sinais bíblicos da volta ou segunda vinda de Jesus estão sendo cumpridos à risca, exatamente como se cumpriram todos os sinais proféticos da primeira vinda do Cristo. É o que podemos recordar numa síntese legionária do primeiro ao último livro da palavra de Deus. Vejamos um exemplo de profecia cumprida, tal como fora proferida por seu divino autor, o Cristo Jesus, demonstrando aos homens que não será por falta de admoestações, quer dizer, alertamentos, que as almas irão descuidar-se da oração e da vigilância nesses tempos de final de ciclo que vivemos. Aliás, há aqueles que exclamam intranquilos e se apavoram: mas como saberemos a ocasião de tudo isso? Meu Deus, nenhum legionário será apanhado de surpresa. Para esses irmãos preocupados, é apropriada a leitura de uma das muitas pesquisas sérias sobre o Evangelho Apocalipse. Vamos lá. São todos atentos? Jesus previu a queda de Jerusalém. Ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas Jesus deixou um sinal aos cristãos daquele tempo para que saíssem de Jerusalém antes que o príncipe Tito, filho de Vespasiano, arrasasse a notável capital dos judeus. O sinal para os fiéis. Esperamos em Cristo Jesus, sejamos nós fiéis, merecedores dessa salvação que veio para aqueles cristãos que viviam pressionados em Jerusalém. Mas eles perseveraram até o fim. Foram fiéis até a morte para merecerem a coroa da vida, como Jesus alertou na igreja em Esmirna. Voltemos após essas considerações. A página 8, Jesus está chegando, número 15. Haviam os discípulos de Jesus pedido um sinal, e ele lhes deu um pelo qual pudessem saber exatamente a época para fugir de Jerusalém. O Evangelho de Jesus, segundo Lucas, fornece ao leitor uma leitura completa, uma referência completa. Abrir aspas. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 22. Porém, olha a conjunção adversativa aí nos chamando a atenção. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua hora. Neste final de ciclo, vamos observar. Então, quando Jerusalém aparecer aí, cercada pelos exércitos, o que é que vocês vão fazer? Ficar atentos. Como disse ali o irmão Perioto, prestar atenção, porque é chegada a hora de se cumprir a profecia. Como Israel é toda a humanidade, existe o Israel político, nacional, que é dos irmãos judeus no Oriente Médio. Existe o Israel que é toda a humanidade agora, porque essa mensagem é para todo Israel. E existe o Israel de Deus, que é formado por circuncidados e incircuncidados. Já expliquei aqui o que era isso. E o Israel de Deus é formado por todas as ovelhas que serão chamadas pelo mundo, pelos Paulos de Tarso, da terceira geração da religião de Deus, também os da primeira e da segunda, mas principalmente esse. E para eles o Pentecostes já está vindo, porque eu pedi a Jesus. O poder é de Jesus. Dizemos nós, a ciência de Jesus, a sabedoria de Jesus. Então ele sabe o que faz. Nós não podemos é nos retardar. Porque aí todas as pragas do Apocalipse virão sobre nós. Não podemos brincar com as coisas santas, nem com a LBV, nem com o PBV, nem com a religião de Deus, nem com os jovens, nem com os idosos, nem com as crianças. Vamos voltar aqui à palavra de Jesus no Evangelho dele, segundo Lucas 21, capítulo 21, versículos 20 a 22. Porém, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua hora. Quem foi que disse isso? Jesus! Sim, Jesus. Eu expliquei que existe o Israel dos irmãos judeus, que é uma nação. Existe o Israel, que é o mundo inteiro. E existe o Israel de Deus, que é aquela parte do mundo inteiro que vai salvar-se e que vai ser testado. Deus está presente. Para sempre.